Aleluia. Isso é CDA. Um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Então, é. Um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Então, isso é CDA. LA pra lá de louco, ritmo e poesia. Irmão, aqui é um pelo outro. É rap nacional, parceiro. Chapa quente, quem acha que é bom sozinho, não fortifica essa corrente. Competentemente, cê sente essa parada. Vou viver, aprender e vou morrer sem saber nada. Pros traíra um aviso e pros falsar aquele toque. Que acha que sabe tudo, leva ferro e só se fode. Hip hop de raiz, acredito de verdade. Individualismo tá por fora, melhor coletividade. Pra quem tá no desespero, parceiro, eu te peço calma. Nossa rima vai nas trevas pra caçar a sua alma. Sozinho eu não consigo, falo isso o tempo inteiro. Pra chegar no fim da estrada, preciso dos parceiros. Enquanto Deus deixar, mano, eu vou rimar, vim pra te falar. O rap que há, a cultura do gueto de preto pra preto. Que cobra direito, que exige respeito. Brasil brasileiro, estilo maloqueiro. Cê sabe quem chega, a favela que rima, CDA vem rimando. A milhão, somando com os mano que tá chegando. Orando, louvando, cantando. Aqui na cidade, verdade, cê sabe. Ele ia pra lá de louco, um pelo outro, cheque mate. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um pelo outro, se não fosse, não funciona. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um tapa de lua na cara de quem só reclama. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um pelo outro, se não fosse, não funciona. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Isso é CDA. Ele ia pra lá de louco, um pelo outro, né, louco? Se não é assim, não funciona. Nossa cara é essa e a nossa causa é tamanha. Daquele jeito na manha, vê se entende a missão. Tamo pra subir na vida, mas sempre de pé no chão. Quase irmãos e irmãos, um junto puxando o outro na positividade. Que vale mais do que ouro, nosso tesouro é o sonho de dar bem nessa vida com a arte. Virar exemplo e ser orgulho, a família um dia vai gravar essa nota. Isso pra mim é tipo um conto de fada, como na história sem fim. Sonhos que se sonha só é apenas sonho, é verdade. Mas se sonhados por muitos se torna realidade. Não seja um covarde, acredita, não liga pros que duvida. Nossa fé é mais forte, pois tem um Deus que nos guia. Tamo na meta, mesmo não sendo a certa. Mas vamos junto na estrada, levantando quem escorrega. Não é nada fácil alcançar no pódio o primeiro lugar. Mais difícil será se a causa abandonar. Dá ouvido pros blá blá blá, que fica só de pesar. Mas se for um pelo outro, vai ficar ruim de parar. Parar. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um pelo outro, se não fosse, não funciona. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um tapa de lua na cara de quem só reclama. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Um pelo outro, se não fosse, não funciona. Um pelo outro, aqui um pelo outro. Esse CDA, ele ia pra lá de louco. Um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Então, é. Um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Então, um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro.